a vossa mãe de uma vez pelo convite. É um prazer imenso estar aqui nesta casa, já que já sou de casa, então dizem que os dois filhos regressam sempre à casa. O tema que eu trago para abordar hoje é um tema bastante pertinente. Estamos a ver diariamente como as senhoras são corridas pelos fiscais e muitas das vezes pela polícia. Quando estava a vir para aqui nessa travessa, mesmo próximo a todo o tempo, vi um fiscal a dar corrida. Nos mulheres, sentindo como vir a maneira como ele tentou escovar e até acabou por cair. O tema é bastante interessante, se analisarmos que de facto o fenómeno Zumba vem crescendo dia após dia. O presente estudo trata-se de uma investigação teórica e empírica, que tem como objetivo central tentar perceber até que ponto a industrialização pode ser uma solução para a questão da Zumba em Luanda. Durante a análise, procurou-se justificar como podemos ter êxitos, tentando usar o método aqui defendido no presente artigo, criticando de uma forma lógica como o governo tem lidado com a situação. Para falar as chaves do presente estudo, nós temos a industrialização, tradição, Zumba e problemas sociais. O presente estudo tem uma introdução coerente. Depois da introdução definimos os conceitos-chave, depois dos conceitos-chave apresentamos a fundamentação teórica e depois partimos para a conclusão. Se fizermos uma análise histórica daquilo que é o contexto angolano, nos anos 70, 71, segundo os documentos do governo português, que é do Valério, enquanto Angola sendo ainda uma província do Estado português, já existia em Angola uma indústria. Angola já era um país que, no que tange ao ramo de produção, era um país muito evoluído. Angola em 71 chegou a atingir um apogeu no que tange à exportação. Angola era um dos maiores exportadores do mundo na altura. Mas, no entanto, já havia indústria, já havia uma classe operária e já havia também uma burguesia. Mas com o decorrer do tempo, devido às questões históricas que todos nós conhecemos, em 75 Angola tornou-se independente. E depois da independência passamos para um regime socialista, e durante o regime socialista, devido ao valor que o petróleo tinha na altura e a maneira como se consumia, paralisou-se os outros setores da economia e viveu-se só de petróleo. Em 91, nesse caso, observa-se uma abertura política em Angola, passamos do monopartidarismo para o multipartidarismo, nesse caso, onde ocorrem as primeiras eleições que culminaram com os conflitos armados intensos em Angola. E durante essa altura dos conflitos, muitas zonas de Angola tornaram-se instáveis, fazendo com que muitas populações abandonassem o seu habitat à procura de melhores condições de vida no centro de Luanda, nesse caso que era a cidade capital, que era a cidade intocável em termos de segurança. Então muitos povos, tanto do norte como do sul, abandonaram as suas províncias para poderem vir ao centro, à procura dessas três vidas, melhores condições de vida. É do nosso ilustre conhecimento que durante o período de conflitos armados houve pouco investimento no setor social em Angola, precisou-se mais do setor militar. Ou seja, as pessoas não tiveram acesso à escola, fazendo com que as pessoas não tivessem oportunidade de estarem qualificadas, ou seja, desenvolver o seu índice de desenvolvimento humano. Segundo Miranda, a Zumba surge nos anos 90 como sendo uma forma de iniciativa privada no contexto de economia de mercado. A Zumba surge porque essas populações, quando abandonaram as suas terras e quando vieram para Luanda, não conseguiram se empregar em Luanda, precisavam de uma estratégia de sobrevivência para eles poderem sobreviver. Nesse caso, devido à sua má qualificação, a Zumba foi a profissão, ou seja, o método mais eficaz que eles acharam de conseguirem sobreviver, porque a Zumba não exige muito do ponto de vista profissional dos zumbeiros, nesse caso. Com relação a essa questão da Zumba, foi crescendo dia após dia, o número tornou-se elevado, muitos conseguiram espaços nos mercados e fizeram das diferentes artérias da cidade de Luanda uma zona de venda ou de comercialização de seus produtos. Algo que provocou o descontentamento das autoridades. Nesse caso, o nosso governo começou a tomar inúmeras atitudes. As atitudes são criações de leis e repressão. No que tange a criação de leis, a primeira atitude que o governo tomou foi remover todos os mercados nas proximidades da cidade. Exemplo, o Roque Santeiro foi removido. Eles achavam que os ingleses se abasteciam no Roque Santeiro e vinham zumbar pelas artérias da cidade. Achavam que a solução era acabar com a fonte onde eles compram o produto para vir comercializar. Talvez conseguiriam resolver esse problema, mas infelizmente não houve êxito. Outra medida é a criação de leis. Há uma nova lei agora, que saiu agora, até o nosso amigo Sérgio Pissava, que fez um cartão que explica muito bem que agora se está apanhando a gente na rua, tem que pagar 45 mil quando é a multa. Se apanha um zumbeiro, ele vai preso, a multa de 45 mil quadros, então o Sérgio Pissava desenha um boneco a perguntar à mãe, o filho, nesse caso, vai perguntar à mãe se esse senhor que lhes dá corrida é que vai pagar as contas lá de casa. E agora é essa a questão. Porque a Zuma é o único meio sustento dessas famílias. E essas medidas que o governo tem tomado não vão de acordo com essas famílias. Porque dizia um grande psicólogo, nesse caso, Cohen, que quando uma lei não vai de acordo com as necessidades determinantes de um determinado cidadão ou grupo, a violação dessas leis reduz as frustrações. Daí o governo cria leis, dá corrida a todos os dias, mas os ingleses não estão abandonando as ruas, só pior, dia após dia. Eu acho que essa medida do governo não tem sido eficaz, por isso é que eu decidi ver o fenômeno numa perspectiva mais macro, numa perspectiva inovadora, tentar resolver esse problema sem ter que recorrer a leis, ou a repressão, já que vimos que essas leis não vão de acordo com as necessidades deles, determinantes, porque eles vêm para ganhar um sustento lá de casa. Então tu chega às vezes e diz que não vai vender nada aqui. Claro que ele vai ter essa necessidade, ou se vai se rebelar contra essa lei. E no dia que ele frustra, ou no dia que ele viola essa lei, ele sente-se reduzido às suas frustrações, porque às vezes, se você lhe der corrida hoje, ela vai correr. Se você se ausentar, ela vai lhe vender. Depois dela vender, ela sente-se reduzida às frustrações que ela conseguiu vender e vai conseguir levar uma qualquer coisa em casa para o seu sustento. No entanto, os conceitos básicos desse artigo são a industrialização, tradição, zoom e problemas sociais. Industrialização é um conceito bastante amplo, é industrial aquele país que, no entanto, contém uma economia desenvolvida no que tange a produção, ou seja, que passou do tradicional o desenvolvido, nesse caso é o moderno. Tradição é uma palavra que surge na religião, que na altura significava passagem por exemplo ou por palavra, e depois foi propaganda, se foi ganhando outros conceitos que atualmente está passando de mundo, de geração em geração, de hábitos e costumes. Zunga é um fenômeno, é um termo originário do Kimbundo, que é Kuzunga, que significa venda ambulante ou saída daqui, caminhada daqui para lá ou de lá para cá. Problemas sociais é todo aquele fenômeno social que não funciona como se espera, ou seja, todo aquele fenômeno social que causa alguns déficits à sociedade, é problemas sociais. Com relação à fundamentação teórica, procurei três clássicos. Temos um economista, Rousseau, temos dois sociólogos, Merton e Rocher, que são grandes teóricos. Para começar, eu achei primeiro começar, já que a industrialização é um fenômeno econômico, então vamos começar com a economia. Temos aqui a lei dos cinco estágios econômicos de Rousseau. Rousseau diz que o primeiro estágio de desenvolvimento econômico é a sociedade tradicional. Isso é um fato. Se falamos de sociedade tradicional, estamos a abranger o contexto angolano, antes da chegada dos europeus ou colonizadores, nós temos uma sociedade tradicional, temos o reino do Congo. Eu até estou a fazer alguns estudos sobre o reino do Congo, gostei das coisas que lá descobri. É o primeiro estágio. O segundo estágio são as condições prévias do arranque, ou seja, são as questões de comercialização que se começa a desenvolver, as questões de comércio, quando começa a crescer. O exemplo das condições prévias do arranque, nós lembramos, acho que na quarta ou quinta classe do Zumba de Zumba. As tropas comerciais começaram a surgir naquela altura, aquilo foram as condições prévias para o arranque. Já na altura, o arranque, no fundo, é quando nós começamos a construir as primeiras indústrias básicas. Isso data nos anos 50, aos anos 70. Para quem lê a história da Angola sabe que foram construídas indústrias, foi construída esse projeto Cidade de Luanda, de Norton de Matos, que começou em 1920, e foram construídas as primeiras indústrias. Por exemplo, em Duve, naquela área de Duve, se formos a Boa Vista agora, existem inúmeras fábricas aí, fábricas têxteis e outras abandonadas. A maturidade é quando você diversifica economia, ou seja, quando você produz de tudo um pouco. É que as pessoas chamam de maturidade. Acho que nós chegamos a uma altura que produzimos de tudo um pouco. Se eu der o exemplo que a Angola se tem, é um dos maiores exportadores do mundo, quer dizer que a Angola produzia tudo um pouco, já passou por essa fase. E a última fase é o consumo de massa. O consumo de massa é caracterizado pela melhoria da vida dos cidadãos. De 2002 até 2014, antes da crise, nós tínhamos melhorias de vida. Quem tem algo contra isso? Não é um fato ou não é? Há muitas melhorias. É discutir. Depois do debate vamos debater. Isso não é problema. Aqui é a democracia. A vantagem da democracia é o debate, é o livre de opiniões e o contrator de ideias. Isso é bom. Discutível como se as pessoas que vieram dos grandes. Posso explicar a parte do consumo, sim, discutível, porque é a opinião, mas o que eu digo é o seguinte, houve mulheres de vida, houve pessoas que vieram aqui, eram zumbis, conseguiram, vou dar exemplos do Colo de Vida, vieram como comerciante, tem o Colo de Vida, houve melhoria de vida, e muitos empresários que surgiram assim, houve muitas populações. Tudo bem, então vamos ao debate, estamos todos dias. Não tem que fazer elas para. Sim, mas sim, com certeza. Mas, pelo menos, nos últimos anos houve melhoria de vida da população, não estou a negar isso. Houve mesmo, houve mobilidade social vertical ascendente. Como a sociologia percebeu mais ou menos. Pode passar. Vamos começar com a segunda teoria, que é a análise sociológica de Robert Merton, que diz que. Quando vês um fenômeno social, não podes olhar só como sendo funcional, porque nem todo fenômeno social é funcional. Existem fenômenos sociais que também são disfuncionais. O Merton quer dizer com isso o seguinte: tu, quando vais olhar por uma solução, tens que ter em conta que essa solução também pode causar outros problemas. Então, tu tens que saber analisar se de facto essa solução vai ser melhor que estes problemas que vai causar ou não. Por isso é que ele define função e disfunção de todos os fenômenos sociais. Trouxe essa análise funcional para quê? Para fazer um estudo comparativo para nós podermos ir à terceira teoria. Se nós não percebemos essa teoria, não teremos como ir para a terceira, não conseguiremos perceber. O que acontece? A industrialização da cidade na Europa culminou o surgimento de inúmeros problemas sociais. Nós sabemos, prostituição, expansão de cidade, desemprego e muitos outros. Na análise funcional, ele me chama a pensar se de facto, será que nós vamos resolver a zona, mas será que a industrialização não vai trazer com ela novos problemas sociais? Será que é uma mais-valia nós trazer? Nós temos a questão da poluição ambiental, também é outra questão da industrialização que nós também temos que ter em consideração. A análise funcional é para nós percebermos se de facto esse fenômeno é viável ou não para a nossa sociedade. Para responder a essa pergunta, vou passar a chamar Guy Rocher. Na Europa, de facto, houve muitos problemas, mas o Guy Rocher se opõe à ideia dos clássicos da sociologia, que diziam que quando surgir uma modernidade, a modernidade por si só vai extinguir a tradição. Guy Rocher dizia que não é isso. Nem sempre os fenômenos ocorrem da mesma forma que ocorrem em outras sociedades. Ele deu um exemplo dizendo que, no caso de África e a Ásia, nesse caso, os fenômenos podiam ser diferentes. A junção da tradição e da modernidade poderia gerar novas sociedades, segundo Rocher. No caso de África e Ásia, exemplo prático, a China. Tem uma junção da modernidade, que são as máquinas norte-americanas, e da tradição chinesa de produção, que começou no arroz. Deu a segunda maior economia do mundo. Temos o Vietnã, temos o Japão, temos a Coreia, são exemplos, deu certo na Ásia. Os outros, porque eles sabiam que eram muitos. Havia desemprego. Então criou-se as indústrias. Porque o problema daqui a Angola às vezes é que nós temos um escritório despachante que são 10, que rende milhões. Enquanto naqueles milhões nós podemos ter uma fábrica, que são 200, 300 a 1000 pessoas, que podem vender bilhões. E é mais ou menos a linha de pensamento do Rocher, que as coisas podem ser diferentes em África. Nós não podemos analisar os fenômenos sociais em África tal como analisamos na Europa, como faziam os antigos cientistas. Se nós vamos a pensar como Rocher, achamos que a industrialização de facto vai conseguir acabar com a zona. Tem tudo a ver. Temos exemplos da China, deu certo, da Coreia, deu certo, Japão, deu certo, Vietnã, deu certo. Já temos um índice de êxitos, porque Rocher diz que na Ásia e na Europa seria diferente, os fenômenos sociais não teriam mais problemas que tiveram na Europa devido às diferenças de sociedades. E temos aí provas completas, pode passar se quiser. E vamos também estar com os nomes. No presente trabalho, a princípio, nós apresentamos as diferentes fases e chegamos, de facto, percebemos que nós passamos por todas aquelas fases, quer dizer que não há problemas no que tange a essa questão do estado de desenvolvimento econômico, nós estamos a par e passo. Depois analisamos se de facto vai dar certo ou não. O Rocher já respondeu que, epá, são necessidades diferentes. Na Europa teve esses problemas, em África pode vir a não dar esses problemas, mas é a solução de inúmeros problemas, na visão do Rocher. Nós temos que analisar no século XVII, XVIII, quando se deu a industrialização na Europa, existe uma certa semelhança entre o fenômeno Zoom e a industrialização. A deslocação, ou seja, a imigração deles é quase idêntica. São povos camponeses que abandonam a sua zona de origem à procura da cidade de empregos assalariados. É o caso da Zuma. O problema da Zuma é o quê? Eles quando chegam aqui para Angola são mão de obra não qualificada. Faça o nosso mercado de trabalho como muito centralizado, não lhes dá muito um espaço de emprego. E eles para conseguirem sobreviver criam essa estratégia de sobrevivência. São quase simétricos. O que aconteceu na Europa é que os burgueses tinham uma visão mais ampla. Eles viram que em vez de pagarem 500 mil pães atualmente em informar um especialista, eu posso com 500 mil pães eu tenho por aí, pagando 20 mil. Tem por aí 25 funcionários, então abre uma fábrica, é mais rentável, mais econômico. Já que acho que é melhor abrir o todo despachante, deixe só as mãos fazer bilhões, quanto mais eu acumulo é melhor. Acho que a tendência é essa, mas se nós olharmos para essa perspectiva da industrialização, nós conseguimos acabar com muitos problemas sociais, porque a industrialização dizem que traz a expansão da cidade. Nós não queremos a expansão da cidade aqui, nós queremos isso. Quem dizer que não quer expansão da cidade, vai dar-se uma dica, nunca provou a casa muito lama, mas é relativo. O que é para apresentar por hoje é isso. E acho que eu estou suficiente para clarificar as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, vamos abrir o espaço de debate. Ainda obrigado pela apresentação. Depois convido a todos a participar no espaço. Com perguntas, sugestões e mais possível de inquietações se houver de acordo com aquilo que a Matenda apresentou. Uma tenda. Para começar, eu tenho. Não precisa dizer o nome, né? Não, não precisa. Para a prosperidade. Já tem uma questão, deixa eu ver se me já me esqueci, já está passado, deixa-me chegar. A questão da industrialização versus Zumba. Durante o estudo, durante a apresentação, Makenda falou da retirada dos mercados do centro, mas eu queria reforçar que foi maioritariamente a retirada dos mercados considerados informais para longe do centro da cidade, não mais por uma questão de ordenamento, mas mais por uma questão de estética que dava uma visibilidade ao centro da cidade. Especificamente falando do centro do mercado de Roque Santeiro, nós também fizemos um estudo com relação a isso. Quando anunciou-se a transferência do mercado de Roque Santeiro para o Panguila, e a opinião da maior parte dos vendedores, principalmente aqueles que tinham bancada e tinham registro de caixa no mercado, era de que o pai grande precisa desse espaço, vai morar no monte do Miramar, e então ele decidiu, nós vamos para lá. Mas uma outra parte dizia que não, né? Se nós formos para o Panguila vai ser quase que acabar com o nosso negócio e vamos viver na China do bairro. Outros diziam que não, nós vamos ficar com aqueles robôs que depois foram promovidos a trabalhar, se saíram daqui. nós vamos ficar, vamos nos transformar em delinquentes ou vamos procurar outra atividade. Tanto é que depois da saída do voto ali no São Lisandro também houve um aumento do índice de criminalidade. E a outra questão é tentar saber de uma quenda, agora essa gente está, já me lembrei, para falar, é sobre a retirada do mercado, dos mercados para fora da periferia, citou o exemplo do Roque Santeiro, pensando-se que, e da solução ao problema. Independentemente da solução ao problema, era o Roque Santeiro que alimentava as ilhéias. Qual era a fonte de abastecimento dessas ilhéias? Onde é que elas adquiriam os produtos? Será que foi verificado isso durante o estudo? Com certeza, eu trabalhei com essa biblioteca. Uma light. É massa. Uma engenharia americana que faz um estudo para mim sobre a Zumba. Eu tenho lá os manuais deles. E essa informação que eu dei de que a gostaria do governo foi retirar os mercados do centro para a periferia, eles é que fornecem a cidade. Dê um exemplo de um mercado também nesta live e de outros mercados. Eu não estava a querer. Questão da fonte do abastecimento. Não estava a dizer que não era verdade essa informação, era só para adicionar mercados informais, porque o mercado de São Paulo ficou independente. Para além de tirarem alguns mercados daqui do centro urbano, reabilitaram novos mercados, como o antigo mercado do Casa Branca, que ficou no nosso mercado municipal de Cazenga, que habilitaram um antigo mercado de Congolesa, construíram um mercado municipal de Piana, onde a intenção era de colocar essas pessoas que foram deslocadas do Roque Santeiro, dos mercados de esquina, para esses mercados municipais, o que não aconteceu. Como aquilo que eu citei na minha introdução, Miranda, dizia que eles não conseguiram espaço nas comunidades, não conseguiram fazer face à concorrência. Mas eu vou para a mira de vez em quando, encontrei aquele mercado das moscas. Conversei com a senhora, dizendo que nos matávamos no Roque Santeiro, vendíamos mais. Aqui as pessoas, devido à distância e outros fatores, nem sempre nós temos clientes. Por isso é que muitos estão lá no portanto, têm espaço lá no Panguila, mas preferem vir para aqui para a cidade, porque aqui o negócio é mais contado, porque as pessoas. Suponhamos que eu trabalho numa zona que tem filho, que vive lá na cidade. Qual tempo é que eu terei para ir até ao Panguila fazer compras? Aí está a questão. Então é mais fácil chegar debaixo do meu pé e comprar os produtos. Às vezes as têm mais ou menos essa visão. Tu se pondo assim lá no mercado, ela não consegue vender, mesmo que ela vende nas artérias da cidade. Porque ela estava sentada na rua ali, o carro passou, comprou. E ela sai sempre com base em banho, ela vazia. Já no mercado ela guarda todos os vidros, a mesa, até que se ela sobre os vidros, graças da pesquisa e outras práticas, ou fio que ajuda, senão é uma falência. É mais ou menos por aí que eu acho que elas preferem vir para aqui, porque aqui elas conseguem começar a mudar rápido, no menor, e tem os clientes fiéis. No mercado tem um cliente fiel. Se tens, é pá, és uma pessoa para amizade. Mas era no momento, nesse tempo de produto fresco, que vive para todos de consumo rápido, é difícil que eles não tenham nome fiel, que saem diariamente para ir para lá comprar, tipo, quando a cena que vem do peixe. Para ter que vender diariamente, porque puxar o peixe corpo, se aquilo não é pá. Estou no frigorífico, não é? Sim, mas eu não sei das condições, embora não há energia. Mas ok, mas não está a responder a questão da fonte de abastecimento. Sim, vocês conseguiram apurar qual é a fonte de abastecimento. As principais, nós temos a Macambira, uma fonte de abastecimento. São muitos, a qualquer uma. Todos aqueles conjuntos de armazéns localizados aqui nas proximidades. Também fez um trabalho para tirar a Macambira, tirou essas pedrinhas da Terra Nova, também está saturado. Está saturado todos os armazéns. É que são a sua fonte de abastecimento, no fundo. Os armazéns, ou quem tem, vai para o mercado. No momento era assim, eles iam para a Macambira, abasteciam. Mão para as pedrinhas na Terra Nova, conseguem se abastecer. E daqui das proximidades, no momento, são esses dois sítios. Agora, deixa eu falar, Viana também há uma zona na mão dos armazéns. Se for o Benfica, também há uma zona na mão dos armazéns, onde elas compram os produtos e abastecem. E algumas... Olhando o próprio São Paulo, os armazéns de São Paulo já também é uma fonte de abastecimento. Também ele passa a mudar para tirar os armazéns, aí está uma luta grande para os chineses há um bom tempo. Nem sei em que para cá, se já se entendendo. Houve uma altura que mandou-se fechar aquilo tudo. Chamam alguns agora. Sim, mas não sei como está essa. Mas na verdade, porque o nosso produto estudo apurou, mas não pode monopolizar. Não, tem que dar incluir agora os dados. O que apurou o nosso estudo, para além de fazermos esse estudo do Roque Santeiro, nós fomos atrás da... Como é que se fala em português? Não sei. Pode falar em inglês. Sopagem. Fizemos um estudo de sopagem. Pronto. O percurso, a rede de comércio, de onde é que o vendedor adquire o produto, a quem, e depois até chegar ao consumidor. Isso. Então, o que é que nós constatamos? Nós até tivemos conversas com, na altura, o diretor do comércio externo, em que ele próprio nos disse, essa situação do mercado da Zumba, o próprio mercado informal, é como que, eu vou chamar assim, não tem nenhum valor científico, a minha opinião, é como que um dependente do próprio mercado formal. Como é que ele surge? Ele surge na altura em que havia aquele acesso aos produtos do comércio interno. Não sei se muitos percebem como é que era esse processo, muitos de vocês são jovens e já não viveram nessa época. É que as pessoas, para ter acesso aos bens alimentares, ou outros bens de subsistência, tinham que ter cartão e que tinham que ter acesso a uma loja. O que é que acontecia? Como nem toda a gente tinha cartão da loja do povo, cartão do comércio, então, tirando o jumbo, havia essas lojas que... Cartão de abastecimento, exato. Então, as pessoas que tinham cartão de abastecimento foram esses os primeiros a começar a fornecer produtos ao mercado informal, porque eles compravam em grande quantidade, muitas vezes que não necessitavam, e aquela parte que sobrava do consumo, ou eles próprios usavam no mercado informal, vendiam na praça ou em frente de casa, então alimentavam as zungueiras. Isso para dizer o quê? Essa questão do balanceamento entre o formal e o informal chega até certo ponto uma fronteira muito tênue. Quem alimenta quem? Quem está mal? Quem está mais? Quem devia sair? Então, a minha opinião é que devia-se criar uma condição social e bem-estar socioeconómico das famílias para poder-se equilibrar isso. Essa seria a política de combate ao informalismo. Não, mas tu tens que dar emprego, isso é questão de não é. Exato, quando eu falo dessa questão de criar essa equilíbrio, dar emprego, as pessoas terem o meu sustento para conseguir nessa vida. Enquanto isso não vem, o que fazemos? Não é a corrida mais honestas, não é? Enquanto estamos correndo as zungueiras, mas também não estão sendo dependentes, não é? Vamos ter que olhar isso também de forma muito crítica e negativa. O que está a falhar é criarem-se medidas e ao mesmo tempo apresentarem-se soluções alternativas para essas pessoas que estão a ser retiradas ou se pretendem retirar do mercado. Não, não existe um tempo assim, não é? Eu sei que são as leis que se criaram, para eu para lá são as leis. Agora, se há uma política de formação e de emprego, nunca ouvi ainda, se alguém ouviu. Então, essa questão é que poderá responder ao senhor que fez o estudo. Sim, eu vi a minha política de formação e emprego. Posso? Sim, está à vontade. Existem programas de governo para qualquer quadro, desde este período de 90, mas que falharam, portanto, houve concepção, mas não houve execução. Deixa eu dar alguns exemplos. Existe uma lei sobre empresas familiares, por exemplo, que é aprovada pelo lei de apoio às iniciativas locais. Existe recentemente o BUE, também tem um viés contribuir para menos informalidade. Portanto, existe ali, e até existe muito dinheiro disponível, quase 20 milhões de dólares, são os estudos que eu fiz, que eu assim, informação até pobre, quase 20 milhões de dólares que foram emprestados e que não tiveram retorno. Portanto, existe alguma coisa feita. Agora, em termos de concessão, fundamentalmente, em termos de execução, não há coisa feita. Mas o que eu queria antes dizer era encorajar. Efetivamente, nós precisamos conhecer melhor esse problema da venda. E é bom que se comecem a fazer estudos para que tenhamos um embasamento científico para lidar com essa abordagem. Para mim, quererei encorajar essa veia de raciocínio. Então, como vai fazer mais estudos? Vai ajudar a subsidiar, se vocês. O outro elemento que acho também importante é o envolvimento de atores como o Centro do Minas, por exemplo, mas também estruturas como João Paulo II. Portanto, a academia que trata de questões sociais, toda aquela cadeia de ciências sociais, eles deviam ser estimulados a conhecer essa abordagem para desenvolver instituições que gerem enquadramento. Porque se repararmos a Inglaterra, como é que ela resolveu o problema da exclusão quando introduz a Revolução Industrial? Foi gerando instituições de economia social, as chamadas cooperativas. Portanto, eu acho que estudantes dessa linha de ciência podem efetivamente contribuir para que nós comecemos a reverter esse drama em oportunidade. Porque efetivamente é um drama de porradas que assistimos, de força física, são jovens que estão ali, que deviam estar efetivamente a ter níveis de produção melhores e até gerar mais felicidade, né? Infelizmente isso se transforma em drama e penso que precisa de um esforço para transformar isso em felicidade. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. Esta associação aí é WHRW, não é? Sim, HRW. Que já trabalha com questões sobre venda ambulante a nível mundial. É possível saber quantos temos ambulantes? Estamos a ter uma expressão que é vossa, mobilidade social, ou seja, as pessoas estão a sair da vila para integrar-se. Mas temos números que nos podem... É assim, em termos de números, nós sabemos que no momento que as pessoas quando vão fazer relatórios têm fins pessoais, não fins sociais. Há sempre aquele... E a venda também que isso dia por dia, pelo menos dos estudos que li, não vi nenhuma estimativa de números. Todos os dias tem o mesmo. Não sei se já, de facto, eu esperava do censo me dar essa resposta. Até hoje não tenho necessidade. Isso é um estudo quantitativo, leva muito tempo. É um índice, leva mais tempo. Eu trabalho mais com estudos qualitativos. E este estudo até fiz uma revisão bibliográfica, uma pesquisa teórica, depois fiz um estudo empírico. Saí para as ruas, fiz alguns levantamentos, algumas entrevistas informais e uma observação participante. Foi o que eu fiz. Porque nós estamos aqui em Santos, Orlando da Almeida, é uma ambulante que trabalha muito com essa questão das ondas. E na revisão biográfica que eu fiz, ele também não me disse o número exato. Só fez o estudo dele, apresentou as suas características, as suas perspectivas. E consoante o seu diálogo de vista, as respostas da Isomera, eu vi que batia com a uma live, mesma coisa. Era a minha ideologia, o meu ponto de vista. Então, não me senti mais necessidade de contar quantas Isomeras são, mas senti mais necessidade de criar um programa que possa abranger na sua maioria, toda vez o mesmo, nesse caso. Essa industrialização é um processo, de fato. É um processo que nós já tivemos até esse tempo, já estava. As fábricas estão aí. O que se pode fazer é reabilitar essas fábricas, porque eu fiz um trabalho de campo agora na Boa Vista, tem muitas fábricas aí abandonadas. Se precisa comprar as máquinas, preparar o espaço, ou seja, e às vezes até visitei a fábrica de sabão aqui na Petramor, está-se a fazer isso, gostei muito. Está a fazer farinha, não, está-se a separar a fábrica, está-se a separar, mas quer fazer outro trabalho? Não, mas vai isso. O problema é o que nós temos os polos industriais. Quem trabalha nas polos industriais? Será que já se pensou em pôr essas pessoas? Porque eu visitei também a fábrica de ferro Pinto, uma fábrica de ferros aqui na Vinhaia. Eu vi lá por cada área tem um coordenador português e tem tipo 10 ou 15 ambulantes. Eu, como tenho essa cultura do diálogo, tentar testar mais ou menos, saber mais da pessoa, essas minhas entrevistas informais, o jovem me explicou que não tinha uma formação acadêmica, que vem por aqui por sorte, conseguiu um emprego, por sorte. Eu venho em português? Não, com o Brão, português também ido, João da Madeira também ido, vou chegar lá. E aí, por aí, ele aprendeu a vir um bom futuro, tanto que o português até conheceu, deu tirar para contar os pés. E pá, ele recomendou aquele jovem. E eu perguntei, por que tu não podes? Ele falou, não, ele é tão bom quanto eu. Mas é um português humilde, é muito bom, você não disse, ele é tão bom quanto eu. Eu comecei a ensinar ele agora tão mestre quanto eu. Está aí, é um exemplo. Ele teve a oportunidade de conseguir um emprego. Quem não tem, vira ramboteiro, vira zumbeiro, vira essas... Porque nós temos que viver. E contra a fome, ninguém ganha, luta é isso. Ou você come, ou morres. Então, deixa eu ganhar uma maneira de poder comer. Antes de iniciar a minha questão, né? Eu também quero dar o meu ponto de vista em relação a esta turma. Em primeiro lugar, né? Estamos a falar precisamente no âmbito sociólogo. Por outro lado, em regra geral, a sociologia enfatiza os estudos numa determinada sociedade. E é isto que está acontecendo, né? Do ponto de vista dos acontecimentos, querem investigação, e para trazer aqui a resposta no sentido de mais, que tem a sua principal finalidade de consciencializar os conhecimentos. Agora, há uma questão muito pertinente, e esta questão, por outro lado, está no seu artigo número 1 da Constituição da República de Angola, uma vez que ela focaliza que o Estado angolano, ou seja, a República de Angola, é um Estado democrático de direito, que tem como sua principal finalidade a construção de uma sociedade livre, justa e democrática. Mediante este procedimento que está consagrado, tem uma questão taxativamente que não está bem enquadrada de acordo com o procedimento normativo, que é, por outro lado, a questão desta nova lei que está em vigente ou que está vigente na nossa sociedade. Por exemplo, né, a zangueira, se ela for apanhada por agentes autoritários ou agentes que estão relacionados a uma determinada área, visa uma multa. Então, perante este procedimento que está consagrado, eu quero saber como é que está ocorrendo este processo. Mais uma questão. No âmbito do programa do governo, por outro lado, estamos a falar, por outro lado, estamos a falar em função da administração pública, estamos a falar também em função do direito administrativo e também em função das autarquias locais que até agora ainda não foram realizadas. Fazendo menção dos problemas que ocorrem na nossa sociedade, uma vez que a ativista social numa determinada sociedade trabalha para resolver os problemas na comunidade, e até agora, reparando taxativamente do ponto de vista legal, as autarquias locais ainda não se fazem uma realidade. Eu quero saber até que maneira os agentes que estão relacionados nesta área, que as organizações não governamentais, o que é que estão a fazer para, por outro lado, averiguar este tipo de situação ou para resolver este tipo de problema? Quais são as soluções? Agora, quanto mais uma questão, para terminar mesmo, reparando aquilo que são as circunstâncias negativas que ocorrem na nossa sociedade, resultante da conduta ilícita dos agentes que, por outro lado, não estão a cumprir as suas funções, estão, digamos assim, sim, por outro lado, na questão da violação dos direitos humanos, por outro lado, estamos a falar da questão da zoneira, porque, reparando os tempos atuais, as mulheres estão a ser bem maltratadas. Então, por outro lado, será que já há um procedimento positivo que está a controlar esta mesma determinada área em função da resolução do problema da zangueira? Será que já há uma organização que está na defesa deste tipo de situação? Como assunto que eu também tenho há um monte de mandatos. O que acontece? Agora, do ponto de vista de leite, a produção de leite, a Angola é um dos melhores países da África. Angola produz leis bonitas. Tu se lês as leis que Angola, os decretos que Angola produz, são muito. O problema das leis da Angola é que nós, para quem conhece democracia, chama a atenção à separação de poderes. Normalmente os poderes em Angola nunca ainda bem separados. É verdade, mas acho que eu aqui dei um exemplo de que há uns anos atrás a Assembleia Nacional, os partidos da oposição, decidiram que queriam fiscalizar essas obras do governo, ou seja, essas medidas. E o MPDA, que é o partido no poder, escreveu uma carta dirigida pelo Supremo Tribunal Constitucional a perguntar se eles podiam. E o Supremo Tribunal Constitucional respondeu da seguinte maneira: só podem, com prévia autorização do Presidente da República. Ali está a questão. Só podem, quer dizer que tu, para te supervisionar, tem que te pedir autorização. Isso é possível. No dia que você me dá autorização, eu vou fazer o meu trabalho. Não é assim que se faz. Eu para ir te visitar, para ir fazer um estudo empírico, ou seja, para ir lá no terreno, ver se você está a construir a casa, não ver se você for um pedreiro, eu tenho que avisar antes, com antecedência, e depois da tua autorização como pedreiro. Quer dizer, eu vou te pedir autorização, você vai dar um estuque daqui, vai pôr a obra a andar, depois me dizer assim, chefe, pode vir ver a obra. Eu vou ver a obra, tá boa. Sim, é mais ou menos essa, é mais ou menos por aí. Temos leis. A nossa Constituição é clara em dizer que o governo provincial pode criar decretos-leis. Isso é um decreto-lei. Ele pode. Do ponto de vista legal, ele pode. Está nas suas funções, nas suas competências. O governador tem poder de criar decretos-leis. Tem esse poder, ele pode. Procurar um jurista, ele vai explicar exatamente. Mas não sou um jurista, mas na altura de ciências econômicas e jurídicas tive mais ou menos a par e passo disso para poder desenvolver, porque sem leis é complicado. É preciso sempre ter uma noção das leis. Do ponto de vista legal, ele pode. Se está a ser aprovado, porque ele pode. E é legal. Porque também as leis não fazem as coisas. E não aparece na televisão, mas na televisão. Quando é legal, não aparece. Quando é legal, é que eles aparecem. Com relação às instituições, nós, para eu te ajudar, é aquilo que a Bíblia diz: Deus só te guarda se você primeiro se guardar. Para quem é religioso, não é assim. Se cuida para te cuidar, não é que Deus diz. Para nós que fazemos parte, eu pelo menos agora estou a ver pelo Centro de Estudos Sociais da Norte, eu só faço estudos. Cada filho leva os meus estudos e levar avante, porque a minha missão é te acordar. Agora levantar e andar é já algo teu. Com relação às ONG, está aí, estamos aqui a verdade de uma ONG que faz muitos estudos. Trabalhamos nesse ramo, nós sabemos. Temos outras muitas que fazem estudos constantes de alerta, fazem campanha de sensibilização, são também certo vista social. Certo, vista social, faz também campanha de sensibilização, dou palestras em muitos sítios, em muitas zonas onde ninguém aceita ir, eu vou, converso com as pessoas, tento, às vezes, moderar o termo de linguagem para ser o mais perceptível possível. Tem-se feito muita coisa, mas ele disse uma coisa muito bonita, há muitos projetos. O problema, às vezes, é a implementação dos projetos, que falha sempre nesse aspecto. Do ponto de vista legal, as leis são eles que fazem. Então, tu não tens como. A única coisa que tu tens é votar, é a única. A única oportunidade que eles te dão é só eu votar. E depois de tu votares, tu perdes todos. Tu só és importante nas vésperas de voto. Depois de votares, não sei se torna-se mais importante. Por isso é que muita gente está aí, as pessoas que eu estou a levantar agora, muitos jovens a reclamarem, muitas coisas não estão boas. Mas na altura de votar não estavam boas, não votaram. É mais ou menos por aí. A mudança parte de nós mesmos. Nós não vamos esperar que a BW venha mudar a nossa vida, não. Nós também temos que dar esse primeiro espaço, a BW pode nos ajudar em 2, 3 passos, mas toda a caminhada é nossa. Eu vou dar mais um exemplo prático que eu tive a analisar agora. Eu estou a trabalhar com esse jovem que está aqui, está fazendo estudo sobre desigualdade de gênero, contexto atual, também fará parte do nosso centro. Um estudo de casa das famílias num bairro, que eu não vou citar o nome para não estragar o estudo do outro. E nós vamos analisar essas questões do feminismo. As mulheres também sofreram muito com essas desigualdades sociais. Dizia as americanas e as europeias, na altura, em 1980, criaram um movimento, criaram manifestações, criaram mulheres, se uniram. Talvez o problema também seja esse, as mulheres se unirem e irem sentar com essas pessoas. Houve uma reunião uns anos atrás, na altura, com o governador Bento Bento. Chegou-se a esse consenso que as mulheres podiam vender à vontade, até eles arranjaram um espaço. Mas depois ele foi exonerado, houve essas complicações, subiu o novo governador e as práticas voltaram às antigas, porque ele já tinha terminado essas práticas, porque não chegou uma altura, eles não eram vendiam à vontade, até o fiscal ficava triste, porque não tinha mais a mixa dele. Até tem uma parte de falar com o Sim, pode falar. Já na altura tínhamos o governador e tem o presidente da cidade de Luanda. Eu estava, acho que eu estava. O presidente da cidade de Luanda não autorizaram o nosso governador a autorizar. Quer dizer que havia um choque entre eles dois que atrapalhou todo esse processo. Pode falar. Sim. Uma questão que eu não compreendi muito bem, né? Quando nós falamos acerca da estratificação social, são aquelas pessoas que ocupam bancadas diferentes que estão no poder político, econômico, social e cultural. Se bem dizer que a zoneira não está nesta mesma determinada área, visto que há várias violações, será que até agora, ou será que já existe uma associação que apoia o trabalho da zoneira? Se existe, quais são os nomes? Mas quem tem que criar a associação da zoneira não são as próprias zoneiras. Eu é que tenho que criar. O governo tem que criar uma associação para a engenharia. A engenharia deve ser ministro sanitário, criar uma associação. Os taxistas fizeram isso. não se respeitam os taxistas agora, porque eles têm a associação deles que luta, tem duas associações, tem uma comprada e tem uma madrugadeira. Está aí também um choque complicado. É verdade, está um choque aí complicado. Acho que o colega está a olhar para uma associação externa que tem que olhar para os problemas de quem está. Problemas internos, não pode haver. Mas essa é a resposta que o Mackenda está a dizer. Se tu tens problemas, vivencias problemas, melhor do que tu para te organizares e reivindicares pelos teus problemas. Sim, mas a questão do colega que é saber se existe uma associação, já que eles não são associados. Aquilo já que é o conhecimento dele, ele não conhece nenhuma que faça isso. Sim, essa é a resposta que tinha. Existe. Organizar as próprias mulheres deverão fazer isso, fizeram isso, essa é a questão. Sabe o que eu gostaria de dizer? Há muitas organizações que defendem alguns direitos das mulheres que também podem influenciar um pouco. Pois há uma aventura nisso. Tem esse poder, tem influência um pouco. Que foram lá, acreditaram, acredito também que naquela altura tinha uma associação, né? Não é associação, ele passou na rua. O dono é rua, dando, passou na televisão, passaram até aqueles pais do bairro, passaram a ajudar as mulheres. Ele não era a forma da terra. Vamos lá, Dadeu. Eu também tenho uma. Não, o senhor pediu um cigarro. O primeiro eu queria dar talvez um acréscimo na resposta que deu ao colega. Disse que não queria se apresentar, mas eu também não me já esqueci, nem com todos os dias a conviver junto. Não, Mackenda Pete. Tiago Catito. Ah, Tiago. A questão de quem abastecia a Isungueira, não sei o que, falou do rock, não sei o que. E eu quero acrescentar que para além dos armazéns que abasteciam a Isungueira, ou os vendedores do rock, também os controle, quer dizer, os desvios que aconteciam em tantos ministérios, também paravam no rock. Porque senão, vamos ver. Vimos o caso do representante da juventude. Para além das coisas que vinham nos armazéns do. Esqueço já o nome da Boa Vista. Nós podíamos encontrar produtos que vinham da própria saúde para lá. Das Forças Armadas. O município aqui das Forças Armadas está no mercado da BCA. Porque esses desvios que são feitos. Em todos os ramos desse país. São feitos. Desculpe, mas tem que falar isso. São feitos. Então, esses também alimentam. E outra coisa, porque falou dos cartões de abastecimento naquela altura, havia pessoas com 20 e 30 cartões. Enquanto outro nenhum cartão não tem. Então, essas pessoas, é difícil consumir produto de 30 cartões em 30 dias, né? Interessante. Eu recebo esses produtos, a transferência é rock. A transação desses produtos é rock. Agora, a minha pergunta é a seguinte. A segunda questão é a seguinte. Houve um tempo em que estava-se a falar da legalização dos zungueiros. Inclusive, eu vi os zungueiros com cartões. Então, se eles não podem vender, como vai legalizar alguém e meter no cartão? Foi uma coisa muito simples. Eles quando foram legalizados, era para ter um número com adição, para se construir os mercados, para eles serem privados. Construíram-se alguns mercados. Mas infelizmente as zonas onde se construíram os mercados não eram zonas favoráveis do ponto de vista econômico para eles. Por isso é que eles abandonaram os mercados e voltaram a vender, não é crime vender na rua, nós temos que nos situar no tempo e no espaço. O crime não é tu vendes o teu produto. Se for no teu mercado, não é crime. Ninguém dá corrida, ninguém se mete contigo. Mas se for nas artérias da cidade, é que é crime, é que estão a chamar a atenção a isso. Que se tu fores apanhado a vender nas artérias da cidade, tu tens que pagar uma multa de 45 mil kwanzas. Mas se tu vender no teu mercado, tu não tens que pagar nada, não ser a taxa do mercado. E acabou. É mais ou menos isso que nós temos que estar conscientes. Legalizou-se para quê? Para ter-se um controle. Com a intuição nessa altura, mas as cidades nunca dão as pessoas. Mas é para você ter acesso. Tu quando vais pedir, pedem uma certa autorização. Se você não tem alguém que pode dar essa autorização, é pelo menos que faça estudos independentes, às vezes, sou barrado em muitas instituições por causa disso. Quando chego lá, para ter que ter uma carta dirigida, e na carta tem que ter uma instituição que é da área de investigação, e depois não deixa de depender da assinatura da pessoa que tem lá o poder político, o poder de lá da instituição. Então, é complicado. Yeah, é uma contribuição, não é uma pergunta, se calhar poderei ter uma pergunta. Há aqui que percebermos dois aspectos. Estamos a falar de que tipo de venda? As vendas de mercado ou venda ambulante? Não, a venda ambulante, as pessoas estão fazendo um certo. O que se percebe aqui é que há um, como disse o Miguel. Como disse o Miguel, há uma contradição. A venda ambulante por si só é autorizada. Quero eu acreditar que o que se pretende é acabar com os mercados de esquina, as pessoas que fazem venda na esquina, porque vamos pensar da seguinte forma. Eu vou tratar o cartão de vendedor ambulante, mas tenho um marulote que vem todos os dias na esquina, será isso venda ambulante? O que eu entendo do comércio ambulante é aquele que não tem lugar fixo e ambula num determinado espaço. O problema é as paragens que ele faz. Ele faz muitas paragens. Sim, mas não tem lugar fixo. O que acontece na maior parte dos lugares que ele quando sai do centro, aquilo fica tipo... Na maior parte dos casos... Deixa-me terminar. Esse é um local que é permitido. Espera, deixa-me terminar. Agora, claro que é um combate que não está bem esclarecido. Que tipo de venda é que não se deve permitir? Venda ambulante ou venda fixa de mercados de esquina? Também tem que se definir. O que eu percebo é de que aí está a falar venda ambulante. Tanto aqueles que ficam parados e aqueles que circundam. Mas é um contrassenso, porque o ambulante tem cartão. Quem lhe passou aquele cartão para exercer a sua atividade normal? Também temos que pensar nessa coisa. Também posso discordar até certa medida contigo. Na verdade, eu estou a colocar essas questões para a gente discutir, porque fiz muito trabalho de campo relacionado ao mercado informal, ao comércio ambulante. O que é que acontece? O cliente vai onde encontrar satisfação da sua necessidade. Mas o vendedor quer ter um retorno rápido, como você disse. Vendendo na rua, tu tens a possibilidade de ter milhares de clientes que vendem num lugar fixo. Agora, há também aqui que olhar para o lado positivo da coisa. Produtos perecíveis, medicamentos e outros produtos não devem ser autorizados à venda na rua, porque esses produtos podem concorrer para criar problemas de saúde para as pessoas. Então, até certa medida, tem o seu lado positivo essa coerção de fazer com que as pessoas não vendam discriminadamente na rua. Mas também há que definir o tipo de venda. Houve um fenómeno que aconteceu, ou não sei se continua a acontecer, mas ainda para lá da periferia do Anda vão-se assistindo a algumas feiras. O fenómeno das feiras. Nós fizemos entrevistas com vários vendedores. O que é que eles responderam? Que a feira não é rentável, ele precisa comer todos os dias. E as feiras são prioritárias. Claro, mas em termos de ordenação da atividade comercial, essas metodologias todas são positivas. Se calhar onde é que se peca, porque não há definição quem deve vender na feira, quem deve ir para o mercado. Imagina, eu tenho cartão de ambulante, vou vender para dentro do mercado. Vendo ambulante é alguém que circula. Então tem também que se definir a zungueira. Vende na esquina geralmente. É zungueira, mas chega a um ponto que para, principalmente na cidade. Lembra que até os próprios cientistas não conseguem definir zunga e vender ambulante, porque eles definem alguns, definem a zunga como... Exatamente, então já há algumas contradições que primeiro... Acho que isso tudo também tem que fazer a própria característica. Antes de terminar certas medidas, como você disse, quem, citando o Roger. Então, as medidas têm que ser bem analisadas e tem que estar tudo bem definido. Há outra questão também, muitos poderão não concordar, há uma certa indisciplina na consciência dos vendedores ambulantes. Dei exemplo que uma lei, quando não vai de acordo com as necessidades determinantes, a violação dessa lei reduz as prestações. Ok, nós também, para termos uma cidade organizada, temos que tomar algumas leis que não vão de agrado a todo mundo. Então vamos ver, temos que encontrar um meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há algumas medidas que vão chocar com os hábitos e costumes de uma certa forma. As pessoas não estão a vir a negociar, estão a vir em povo. As leis negociam. Isso é que eu estou a dizer em povo. Isso é que eu estou a dizer. A lei é que vai levantar a maioria. Será que isso é criar essa lei? As leis não são maioria. Isso é que eu estou a dizer. Que temos que encontrar um meio termo de solução em paridade. Não pode ser uma negociação. Ganho eu perto de tudo. Tem que ter uma negociação. Nem a associação tem. Há uma experiência que estava a ser experimentada, acho que aqui no município da Maiando, nem da Rota, que era restringir o espaço de venda por município. Você só pode vender, por exemplo, na Maiando. Agora as pessoas estão precisando de vias próprias. Também não funcionou. Então, temos que ir experimentando e encontrar a solução, porque não é também uma solução fácil. Não é uma solução fácil esse problema. O maior aspecto negativo é que vão pessoas perdendo a vida por essa questão. Por outro lado, os tais fiscais também não são instruídos. De repente, você conversa com ele, também não sabe definir exatamente o que é venda ambulante, o que é que são ordens superiores, como ele diz, da rua. Então, temos que fazer um estudo profundo na busca da solução. Chegou o tempo de criticarmos sem apresentarmos soluções de facto que vão ajudar a mitigar o problema. Ah, mas eu tenho aqui a minha solução, se quiserem entregar, dizer que são. Podemos experimentar. Mas também, como investigador, tem que fazer fé naquilo que são os resultados do seu estudo. Não, eu disse que eu tenho que fazer. Aquilo que eu estava a dizer, nós quando queremos implementar algo, ou pelo menos cresci numa família democrática. Meu pai, quando quisesse implementar algo, chamava todo mundo, reunia, ouvia, fazia uma votação e depois ele dava o seu parecer final, o seu relatório de ato a dizer que é para a partir de hoje a decisão é essa. E todos nós concordávamos. Agora, quando o pai chega em casa, que manda aqui sou eu, que paga a coisa, ainda mais vocês fazem isso. Ali já é mais ou menos. É que o segredo está muito na negociação. Eu acho que a gente deve ter uma associação e pressionar o poder político. Por isso é que eu dei o exemplo do movimento feminista no Ocidente e nos Estados Unidos. Aquelas senhoras reuniram-se, vieram as suas associações. Chegou uma altura que as senhoras saíram para fazer a manifestação. E aquela senhora que tem um tio ali político começou a fazer pressão, foi uma pressão bonita. E as mulheres têm direitos iguais nessa sociedade que está com um homem. É mais ou menos o pensamento de. Eu acho que elas devem unir-se, negociar com o poder político e chegar a um consenso. Senão, se formos sempre o poder político, eu preciso, olha só, tem que cumprir. Nem sempre a decisão vai dar força à necessidade delas. Por isso é que eu dei o exemplo do momento de não. É mais ou menos. Eu concordo consigo. Nós temos que encontrar uma medida para sair desse dilema. Bate a minha teoria, quem quiser que acho que eu também já espero uma criança. Não há nem muito o que apesar de que se devesse deixar as zungueiras assumirem esse papel, na medida em que não tem os instrumentos, os códigos que nós temos. Vamos fazer tudo. Vou dizer mais que alinhar o PEP está financeiro, então. Para não ver esse problema mais ou mais. Para a influência externa, que é a estabilidade, para não ver esses argumentos que estão sempre a sair. Então deixa isso nas sentadas. Mas é uma preocupação que devemos todos ter, como alguém que tem alguma formação, é que os Estados devem efetivamente ter o monopólio da força, só não podem ter o monopólio da razão. E portanto, uma organização que trabalha com teorias pode efetivamente apresentar outras formas para o problema ser resolvido. E tem que fazer isso para não permitirmos que o Estado também chame para si o monopólio da razão. Não podemos ter um Estado, no interesse de todos aqui, no interesse de A ou B ou C, no interesse mesmo da humanidade, que o Estado tem também o monopólio da razão, que o Estado sempre é que sai e tem que fazer. Não, tem que haver efetivamente alguns atores que apresentem caminhos para fazer a coisa acontecer e também, em alguns casos, o direito administrativo permite levar o Estado à barra do tribunal, começar a ensaiar esse exercício. Já viste alguma vez o Estado foi capacitado para ter lá? Já, nós temos casos disso. Mas até que precisamos ter, não precisamos ter apenas... Não precisamos ter apenas fazer um exercício de responsabilização penal, mas um exercício de responsabilização civil. Por exemplo, o direito administrativo fala do princípio da proporcionalidade. O Estado viola o princípio da proporcionalidade quando age diante de alguém que não tem outro fim de sustento, lhe retira aquele pequeno meio de sustento. Nós podemos fazer esse exercício, não, estou aqui a lançar alternativas, caminhos podemos fazer. Para quê? Para que não tenhamos um Estado que tenha monopólio da razão. É mau para as nossas relações humanas, é mau para a nossa felicidade. Ok, para não monopolizar os... A felicidade também fez um estudo sobre Zumba, né? Vocês conhecem um bocadinho de dados? Do lado do Cadê, entramos nos mercados, falamos com muitas pessoas, tanto os mercados formais como o mercado informal. Nós tivemos uma constatação de um novo das experiências ou de episódios que muitas ONGs vivenciavam com os agentes fiscais. E estamos também a encontrar os agentes fiscais que vivenciavam com a questão das ONGs. E há nesse percurso ainda histórias que parecem novela. Parecem superstição, parecem feitiçaria, adventos de aparecimentos de jibóia, de aparecimento de, ou seja, de ameaças ligadas à praga, que de alguma forma aconteciam coisas semelhantes, indicadores semelhantes, não eram compreendidos como que a praga resultou. E tivemos casos de indivíduos que inflamaram a perna. Da fuba. Ficaram alguns bens e foram roubadas junto às pragas. Proteção, outras questões. Na verdade, é possível perceber que a questão do modelo que nós... Qual é o modelo que na prática se usa, o modelo democrático que se usa em Angola? É mais um modelo participativo, é mais um modelo representativo. Logo, quando as pessoas não se sentem participativas, as pessoas frustram-se. Procuram N rotas para realizar o desejo do comer, que eu não conheço uma queda, estava aqui a dizer, que precisa se comer, necessidades, segundo Maslow, primárias. Portanto, como estava a dizer, essa questão do nosso tipo de democracia ser representativa e não tão representativa assim como gostaríamos que fosse, pois não olhamos que boa parte dos cidadãos não se sentem integrados, não se sentem valorizados, não se sentem identificados com aquela pequena proporção de comissão ou de agentes que governam. Diante desse processo, né, a solução que se criou, o sufrágio universal, e não estamos a ter outra saída a não ser a questão de voto. Essa questão da perca da fé com relação à política de Estado às políticas governamentais fez com que surgisse a questão da sociedade civil. Esse novo movimento de associações, esse movimento de pessoas que despertaram-se, que existem, dos outros, em nome dos valores, em nome da consciência coletiva, que existem direitos que devem ser aproveitados. Vamos dizer que a associação de malfeitores. Começaram logo a criar, e temos fé que a própria dinâmica da sociedade, eu acho que essa crise ainda não está a nos apertar como devia nos apertar. Se tivéssemos a apertar como devia nos apertar, nós também vamos apertar os outros. Isso é virar um ciclo vicioso. mas é uma perna, aquele que aperta, aquele que desaperta, até chegar ao que desaperta. As soluções agora estão muito longe da ilha da situação pacífica, tendo em consideração as práticas sociais que têm se vivido. Nós temos aqui, se não é divórcio, nós temos uma distância de anos-luz de uma boa relação com Estado e cidadão. Nós não temos um polícia que nos indica um caminho, uma orientação, mesmo quando nós somos educados a proceder ou a abordar o indivíduo. Temos polícias que não conhecem dois artigos da Constituição da República. E que República é o caso? O que é que, na verdade, está para ajudar? É o Felisberto, tendo, no toque as minhas investigações, tem conhecimento de meteorologia profissional das áreas de muitos indivíduos que, na verdade, não dominam. Não por ser um especialista, mas por ter o mínimo de interesse de perceber como as coisas funcionam. A questão da zona. Marquinhos, eu queria perceber se no curso do estudo foi possível verificar a questão da venda ambulante realizada por menores. Nós temos visto como estratégia de sobrevivência de muitos menores que vivem na rua, nos lares, em algum... Sim. Gostaria de saber se apuraram essas questões, como é que estão, se há um tipo de especialidade. Porque eu vejo que em determinadas artérias, a Rua da Samba, por exemplo, que é a minha rua, que liga a Rocha no sentido oeste e Samba no sentido oeste, né? E outros bairros como Maianga, Benfica, entre outros. É uma estrada muito importante no sentido de circulação de bens e de serviço, porque nas margens da estrada estão contidas as instituições que, de uma parte, têm influenciado o surgimento dessas pessoas, enquanto os bairros presentes na... É só olhar para as instituições e olhar para o produto que se vende nas juntas, vão localizar exatamente se têm buscarão, entre aspas. Eu queria que o professor falasse um pouco dessa questão. Agora, como solução, eu acho que nós não temos soluções possíveis. Ok, antes de responder à questão do Felisberto Pingue, queria convidar os colegas, é sempre que estamos aqui a participar do debate, se formos a fazer uma observação para as ruas das cidades, notamos que o maior número das senhoras são mais as senhoras, e aqui temos senhores que ela tem opinião, ou contribuições, ou soluções, se calhar, então, queria convidá-las a participar antes do colega responder a questão de Felisberto. Alguém tem uma questão, senhoras? Ok. A questão que eu gostaria de pôr, ou a questão que eu gostaria de perguntar, era se o governo, ou se a nossa polícia, quando essas senhoras são interpeladas na rua pelos polícias, são agredidas pelos polícias, eu gostaria de saber se esses polícias são chamados à razão. Isso é que eu gostaria de saber. E a outra, eu também gostaria de dar uma das minhas opiniões, que o polícia não está só na rua para bater as zungueiras, para maltratar as senhoras, né? O polícia está também, como esteve a dizer aqui o Felisberto, a polícia não está só para agredir, né? Como eu vejo nos outros países, a polícia também educa, ou polícia também educa. Mas o que nós vimos aqui no nosso país, o polícia só agride. Agride, estou a falar do polícia e estou a falar dos fiscais. Agridem as senhoras, levam os produtos, muitos deles. Quando as senhoras têm direito, eu sei que nessa coisa de fiscal e polícia virem, correrem atrás das senhoras, eu sei que há uma lei que diz que as senhoras têm direito. O fiscal, sim senhora, ou polícia leva o produto da senhora, mas o produto vai dirigido a um certo sítio e que elas depois possam ir lá pagar uma multa e receber os seus produtos. Quando aqui isso não acontece, batem as senhoras, eu já vi, batem as senhoras, agridem as senhoras, pisam os produtos. No tempo de chuva, ou como tem sempre lixo e lagoa, tiram os produtos das senhoras nas lagoas, hein? E isso fica assim em nada. As senhoras vão para casa, muitas vezes não têm onde se dirigir para se queixarem, para terem os seus bens, os seus negócios, os seus bens de volta. Gostaria também de saber se essas senhoras têm alguma instituição, ou o nosso governo tem alguma instituição, onde essas senhoras possam se dirigir para se queixarem e se tem alguma lei também que faça com que elas, que se a lei que tem de haver dos produtos se faz sentir no nosso país. Obrigado. A polícia tem um conselho de ética, tem um sítio na polícia que vela pelo bom e o mau comportamento de cada policial. O problema não é trabalhar, é exercer. O problema da polícia é que não existe. Temos um conselho de ética, mas o conselho de ética, se tu for lá ver estudar as comissões, contam-se. E só se pune quando é desacato a autoridade. Quando ele faltou com um colega da polícia superior. Ou quando ele faltou com alguém que tem um amigo superior na polícia. É uma lição de influência. É complicado. Com relação a essa questão da queixa, eu também fico triste quando vejo as cenas serem humilhadas diariamente. Eu vi uma agenda onde se filme todo dia. Já vi as agressões a fiscais, às vezes. Ele acha que eles agridem, eles estão agredidos. É uma coisa complicada. E eu também fico, eu gostaria que não se... Porque eu não sabia que isso não é claro. Tu se dás um estalão com uma bofetada a uma pessoa, tu tens de 0 a 6 meses de cadeia depois da julgamento. É crime dar um estalão a uma pessoa, mas as pessoas em Angola tu não estão normais, tu quase as pessoas não se... Tu se vai dar uma queixa, tu se vai dar uma queixa, o polícia às vezes te aconselha a esquecer, esquece isso não vai dar em nada. Suponhamos que eu seja assaltado, eu vou a uma... Vou ao estrada mais próxima, dou a denúncia. Ela não tem um caderno mais organizado com meus cadernos que eu tenho em casa. E eu no momento. E depois, tu suposto que tiveres acesso ao relatório daquela esquadra mensal, ou diário, depois lá até com o seu dia que vai fazer a ata do dia. Vai ver que quase nunca consta nada. Vai dizer que houve lá dois casais que discutiram, alguns embriagados, houve luta de garrafas, consta isso no relatório. Mas houve tiroteio rijo. Em 2012, nas vésperas das eleições, houve um ministro do Interior, Sebastião Martins, que é um ministro de campo, é que foi denunciando essas questões. Ele foi lá para o campo, foi com uma esquadra cheia de caramba deles, e me encontrou o comandante. Ele veio para o comandante disse que a esquadra estava boa, que não havia nenhum problema no bairro. Ele deu 2 passos depois da esquadra e encontrou um assalto, uma senhora lamentável que foi assaltada, os bandidos correndo daqui agora. Enquanto o comandante quer dizer que havia uma zona tranquila, não há problema. Temos mais um exemplo agora da visita do Gino Carmelo ao Hospital Escola Norte da Vida, também ligou para o diretor de lá, disseram que o hospital está uma maravilha. Tanta gente ali. Sim, mas eu também gostaria. Por isso é que eu apelo à associação da Jumeira, que era assim se queixando a associação. A associação, por que se não se minasse? Porque a Jumeira primeiro já é considerada ilegal. Perante a lei, ela já não é beneficente, é criminosa. Assim. É discriminado. Por isso é que não há uma associação. Por isso é que eu apelo a criar uma associação, porque depois da associação é a legalização, a institucionalização. É um sítio onde você vai poder expor as suas questões e essa associação, como vai ser legalizada, pode defender os seus interesses, pode defender, pode pôr para passos para os fiscais, pode bater de frente com a polícia e é mais ou menos por aí. Caso contrário, eu acho que as pessoas têm que se unir, que é o departamento de ética da polícia, que existe lá no outro lado da polícia, que vela por essas situações, mas ter cumprido na sua índole é uma questão complicada. Com relação à exploração de menores, são fatos de real em Angola. Melhor é ambiente dos alegados familiares, se tiver força para contribuir mais com essa crise, é muito importante. Eu também passo por bairros e vejo também às vezes até a cidade muitos meninos em idade estudantil, até que eu fico mais triste ainda, a fazerem comércio. E também já conversei com algumas, não há condições. São no banco famílias que os franceses chamam de eleger famílias largas. São 10, 15 às vezes. E quando, o mais velho às vezes tem que estar sempre para contribuir. Deixamos o Inac, o que é que o Inac faz? Não sei. Mas o Instituto Nacional é criança, o que é que faz? Será que não vela? É a autoridade que deve velar por essas situações do INAC. Então, como não se vela muito, embora os problemas tornaram-se tão normais que, epa, a pessoa tem que estar acostumada. Se vê alguém agredir alguém, vai achar normal, é típico. Se vê alguém a matar alguém, vai... A pessoa pediu uma normalidade inacreditável. É muito normal. Sim, é porque... pessoas, uma pessoa honesta agora, é vista como uma pessoa que nunca quer o bem na instituição da organização. Se fosse corrupto, opa, é estranho. Criamos assim esses hábitos e costumes, que são tipicamente, como mestres, se lhe chamamos completamente desviantes. É isso, por exemplo. É mais ou menos isso. Mas agora, vamos fazer o paralelo da industrialização. Como a industrialização podia contribuir para tirar as mulheres da rua? Eu estou a trabalhar num estudo relacionado com a exploração de recursos minerais, menores não, recursos minerais da UILA, a indústria mineira, agora com a questão da diversificação da economia, estão a deixar de olhar mais para o petróleo, para os diamantes e olhar para outros tipos de minérios que nós temos. E há lá um grande movimento de exploração de rochas ornamentais, exportação dessas sem exportar para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Espanha. O que é que acontece? Há indústrias a surgirem, mas ninguém daquela comunidade onde está instalada a mina trabalha na indústria. Nós tentamos averiguar isso. Eu estou a fazer essa síntese para depois chegar à minha questão, que também o Mackenda já falou no princípio. Como nós combatermos essa questão de indústria com vagas de emprego, não para os locais, e locais com necessidade de emprego, mas a indústria alega que não tem qualificação, baixo nível de instrução. Que estratégia podia ser usada para acomodar essas pessoas sem capacidades ou sem habilidades para trabalhar na indústria? E mesmo porque é que é uma indústria que é muito específica, muito técnica. Mas não é esse o caso das mulheres. Como então arranjar mulheres que possam ajudar as mulheres a trabalhar? Sim, com relação a isso, ninguém na excelente hoje é um processo, nós vamos aprender. Uma das vantagens da isomera é a disponibilidade imediata. Outra vantagem é a necessidade de se manter no emprego, que é o único grande sistema. Elas têm mais outra vantagem, capacidade de rápida adaptação. Elas são rápidas. Ela começou aqui hoje, já se adaptou, é rápida, não é? O que lhe falta é essa orientação. Porque eu dou exemplo da Fé Pinto, daquele jovem, ele chegou lá na fábrica Cruz. O português que deu para ele. E são lindos, acima de tudo, isso é muito bom. São todos humildes. Eles vêm mesmo com humildade deles, não são tipo outros na estimação da cidade. Eu esse emprego não, nunca. 500 mil quando, senão não trabalham, eles não. Eles, como você oferecer, eles vão trabalhar. O trabalho, para eles, é uma necessidade de alguma coisa. Eles não estão na capacidade de escolher em determinados empregos. Qualquer emprego que aparecer, vou dar outro exemplo. Os chineses na área de construção civil agora estão a recrutar esses raboteiros, tá bom? É que são os construtores civis. Sim, agora, são raboteiros, não é só mulher, raboteiros. São trabalhadores, raboteiros, tu jura que eu tenho que chamar, mano, tenho que ser realista. Não, são trabalhadores. Sim, está bem, são trabalhadores. Setor informal, no caso. Sim, é mais ou menos isso. Mas esse é o ponto de vista da Zumbeia. Como convencer essas indústrias a empregar essas pessoas? Quando eles dizem, eu estou aqui para maximizar o lucro e essas pessoas não têm que fazer. Eu tenho um exemplo. Para criar um escritório de despachante, quando eu trabalho onde ele faz business. Eu construí uma forma. Na Inglaterra, a relação foi a mesma. Os operários, quando chegaram para lá. Mas estou chegando além da cor. O que é que você está a estratégia? Estratégia são políticas de formação de ideia. O que nós estamos a fazer? Nós podemos estudar. Eu não tenho capacidade, por exemplo, não tenho capacidade para formar técnicos. Sim. Para preparar essa formação de outro negócio. Isso é uma complicação prática. Não sei se vão ajudar. Há tempo. Há tempo, sim. Acho que neste caso, nós precisamos. Nós importávamos quase tudo. Agora temos que ter quase todo tipo de indústria, porque já não há mais importação. Podemos ir até agora até os monstros. Há tempos que Angola é um dos países que mais importam a frango anualmente. Só por ano a Angola gastava 500 milhões. Acho que internamente nós somos potentes e nós apostar nisso. Mas olha, meus caros, temos também que ser coerentes, porque nós não dominamos os números. Certo? Nós temos primeiro que dominar os números, ter acesso a essa informação para depois dizer que temos capacidade para alimentar o mercado do frango e deixar de fazer uma prestação. Mas as portas já não tinham. O governo disse que tinha capacidade. Tinha, sim. Se disse que tinha. O governo disse que tinha. Isso era outra. Já Eu discordo da seguinte maneira. Conforme o Théo falou, nós temos que trabalhar em números. Sabe quantos grãos se consumem em Angola diariamente? Depois de dizer quantos produz por dia? Quer dizer que somos capazes? Porque nós temos nós temos que ter coragem de dizer, produzimos pouco, por isso importamos. Por isso é que eu sugeri que nós criamos mais indústrias. E quando nós criamos, temos que priorizar essas pessoas no topo da pirâmide dessa pirâmide social, para conseguir resolver os problemas dessa senhora. Porque não vamos mais criar uma indústria, vai importar mais mão de obra, para importar. Se aqui tiver muito produto, eu nunca vi. O negócio africano, quando chegou na China, se eu estava em máquina e os técnicos, então de know-how, técnico, conhecimento, só a mão de obra toda chinesa. O pai deu uma questão da Uruguai, porque eram crianças, faziam peixes de móveis, crianças faziam aqui. Porque será que os Estados Unidos amanhã também não tinha tempo de formação, estava a ser pressionado, os custos de produção nos Estados Unidos subiram. Eles foram para a China, montaram as fábricas, trabalharam com os chineses, agora os chineses trabalham por si próprios. Mas também colocar uma questão para depois, se calhar, fazer, trazer aqui as últimas considerações também tendo em conta o nosso tempo. A questão que eu queria colocar é a seguinte: se tivermos que olhar para a indústria, estamos a ver que é uma coisa que ainda está no papel, e o problema da Zunga continua. E se hoje implementar o sistema da indústria, vai haver aquilo que o colega Tiago referiu. Não tem formação, ou não vai ter a oportunidade que aquele jovem teve, que o colega está aqui a dar exemplo. Tá bom, não vai ter. Não vai ter oportunidade. E vão alegar que falta de formação. Falta formação. Tudo bem. Não vamos olhar pela indústria. Que subsídio pode trazer, sem olhar para a indústria, para acabar com este problema da Zunga? Ou minimizar, uma vez que cada dia que passa o número aumenta. Foi por isso que, na minha abordagem, o fenômeno data de 90 até 2006. Sim, mas evoluiu. 26 anos. São 26 anos, já é a minha data, 26 anos. Data desde o meu nascimento até os 26 anos. E na altura eram chamadas que também eram mundiais. Porque eu estou sempre no hotel. É assim, nós temos que ser realistas, na verdade, de autarquias. Autarquias é o momento de levar o poder ao local e as políticas no local. Nós já falamos de autarquia. Eu vou no banco. Eu estou sempre no banco. Epá, aquela estrutura do colono mesmo é que só que se construiu. De resto, não se vê grandes coisas. Vamos ser realistas. Vagabundas, pela quantidade de amantes que a minha produz. É uma vergonha na cidade ter uma das casas de adobo, de chapa. É vergonhoso. Falta oportunidade. É isso. Você não me dá condição na minha província. Claro que eu vou para o São de Luar, onde tudo é possível, onde me beber de todos os dias, onde bater dinheiro só para numa esquina. Já lá não, são condições de vida. Se você não melhora as minhas condições de vida, eu vou vir sempre jornal, porque lá na minha aldeia, supramos que eu tinha arrumado o banco, essa é seca. Vou morrer lá de ser. Se não, me dá uns amiguinhos, te dá ver para Luana, eu subo no caminhão, venho para Luana. Sei quando chegar aqui em Luana, posso ser zumeiro, posso ser raboteiro, posso fazer essas atividades, posso ser lotador. e vão conseguir organizar, vão conseguir viver, até nessa tenta sobreviver. Porque nas zonas onde eles vivem, a sobrevivência está mesmo, está caótica, só mesmo zonas onde não há projeções para o futuro, você não aí fica mesmo atrasado. Então se você não levar o desenvolvimento a estes locais, claro que eles vão sempre pagar, eles vão se sentir atraídos em Luanda. Porque Luanda já aparenta ser um local onde há facilidades e tudo. Mas o governo já tentou em medidas para acabar com a zona. Nenhuma sociedade foi. Deu exemplo dos bué, dos outros mecanismos que se criou. Nenhuma deu certo. Por quê? Porque não foram bem executadas. Se fossem bem executadas, deu certo. Uma indústria não é brincadeira. Você não vai brincar com a indústria que você brigou com o bué. São duas coisas completamente diferentes. Porque a indústria, além de resolver o problema da zona, também vai te potencializar, tanto do ponto de vista de subsistência, ou seja, vais ter autossuficiente alimentar, se você investir na indústria alimentar, como também vais conseguir exportar do ponto de vista econômico que você ganha. Vais vender a Zâmbia, que não tem quase nada, vais vender o Congo, nós vendemos Cuba, no Congo, aqui na fronteira, o negócio agora dos dólares, vais ao Congo, aqui na fronteira, tanto o Luvo como a Lunda, vai lá vender a fuba, a mandioca, a jibuba, o peixe. Então, os dólares agora estão a circular, que esses dólares estão a circular, que vende ali o Luvo, vai lá começando os produtos, é mais ou menos por aí. Medidas a curto prazo para resolver o Zumba é impossível. Se não é barato, a gente vai conseguir. Se não é barato, é. Se você, se for para a surra, não sabe entender, vai se entender como. Se for, já não vai conversar nada. Surra nada. Se batendo todos os dias, as mulheres estão sempre a vir. Você vê que essas mulheres é uma força dele, é uma divina, tem que mudar. Uma das mineiras é potenciada. O bolo foi potenciado. Pedro, fizeram bem nisso. O bolo não foi potenciado. Estão a falar de programas do governo. Acho que é capacidade mesmo. Mas tem que criar mais programas em todo lugar. Quem se preocupa com a Zumba? Tem que criar, acho que medida em curto prazo. Sim, seria sim. Criar capacidade, oportunidades de emprego. Nas outras províncias, uma vez que todos vêm para aqui, então, cria condições lá, mesmo não sendo de emprego, e outras formas. Não há condições de emprego. Eu disse isso, vamos às províncias. Não há quase nada, eu tenho pelo menos a minha esposa, ela é de Lubá. Da família dela de Lubá, só ficou o avô, a mãe e o irmão do irmão. O irmão da mãe. Resto. Estão todos aqui em Luanda, nesses bairros, que são todos. Ninguém vai voltar para lá, até quando eles convidam para ir para lá, mas ninguém vai dar. É mais ou menos por aí, as condições de vida. Vou dar mais um outro exemplo. Tu se fores ao hospital do Treina e esses hospitais que construíram, tu se fores agora do ponto de vista de maquinaria, tem boas máquinas. Mas tem lá técnicos amarelos que não conseguem trabalhar aquelas máquinas, mas são técnicos. Mas não conseguem manusear aquelas máquinas. Aí, epá, isso é uma chama para não ser. Não faz falta comprar uma máquina de pasta. Não tem que dizer, Miguel, você está com dificuldade. Vamos chegar no papel como trabalho. Mas é máquina. Sim, mas é máquina. No dia a dia. Eu posso maximizar esse vídeo. Não é máquina, no dia a dia. Mano, no dia a dia. Para aprender a trabalhar com máquina, mano, do meu filho. No dia a dia, trabalhar, tem que ver o outro. Que deve ver o outro. Aí está o problema. Não, afinal, deu tantas bolsas, tantos quadros. Não sei se não anda de quadros, não anda de estruturar. Agora está aí esse peixe. Não sei, tem uma sim, olha que anda de quadros. É preciso reconhecer que muitos desses quadros trasladaram-se para outras áreas onde havia oportunidade. Essa é a questão da migração. É preciso se compreender a Zumba numa questão muito macro. É preciso entender a Zumba no grupo de fenômenos em que ela pertence. A Zumba não é um fenômeno isolado por si só. É impossível ver a Zumba assim. Porque o indivíduo zungante, perdão meu termo, o indivíduo zungante é um indivíduo correcionado. Enfim, estamos aqui a tentar fazer Zumba. Portanto, fazer Zumba é isso, é conversar. Só da Zumba não é uma questão só dos zungueiros, meus camaradas. É uma questão conjuntural. É uma questão geral, porque o impacto que ela causa, do ponto de vista, se olhar para as questões da desorganização, que são muito apontadas, a questão de higiene, a questão do produto, e depois nós que adquirimos esse produto final, podemos ficar doente, enfim, acabamos por ter uma paisagem, como o governo está preocupado com a paisagem da cidade. Temos uma paisagem muito feia. Não são só as senhoras. Até nós que compramos do mercado. Até nós que compramos do mercado. Acabamos por aumentar no crescimento, se calhar, dessa problemática da Zumba. Mas olhando para questão da orientação. Não vamos perguntar como é que vamos fazer. É que precisamos mesmo de orientação. Nós, indivíduos técnicos, vamos a chamar já a atenção, os indivíduos técnicos, de alguma forma, todo indivíduo que tem alguma ideia, não importa se foi iluminado por um gênio da lâmpada, mas todo indivíduo que tem uma ideia para contribuir, precisa se contribuir. Não é a questão da... Nós, enquanto jovens hoje, o que está acontecendo? O colega Maquema falou da questão dos jovens que saem no interior das outras províncias, como Benguela, e, enfim, acabam por vir a Luanda, bom, reconhecendo a sua ignorância para determinadas práticas, a inexistência de profissões básicas para se inserir na categoria daquilo que são os pedidos que a cidade impõe. Porque a cidade impõe uma determinadas regras. De que para você trabalhar nesse setor, tem que ser credenciado. Para fechar, eu queria chamar a atenção à questão da... do plano nacional do... É preciso olhar para o plano nacional de quadro, a política de formação de quadro. Nós desconhecemos se esse documento está onde? É disponível, quem sabe sobre isso? Quem está lá com as mãos? Então temos que prepararmos e criticarmos para discutir essa questão da mudança. Que depois a nova vai dizer, não, vocês não estão a ver, está aí. Está aí o nosso em carteira, ou está aí o nosso plano nós lançamos o plano, vocês não vão falar. Nelson já disse, todos os planos existem. Nós estamos a pensar numa hipótese ideal, daquilo que era o ideal que nós esperávamos, mas na prática nunca acontece como se calhar nós concebemos. Então, é necessário. Eu, nos últimos tempos, não vou mais para essa crítica contundente. Temos que olhar para as soluções, sabemos a causa do problema. Temos que agora julgar com as soluções. Se eu apresento uma solução que já foi experimentada na prática e não resultou, temos que olhar, não é que não seja válida, porque é um processo. Vamos rever, vamos olhar o fato do processo falhou. Acho que vamos melhorar. A questão das cooperativas seria uma boa iniciativa. E o desafio seria o Tiago, como técnico na área da administração e outras áreas, né? O desafio seria o Tiago utilizar a técnica de coaching, pelo menos de 3 ou 5 sugestões. Ok. Já vimos que durante esse tempo todos surgiram várias ideias. Vou lançar aqui o desafio. Somos cerca de 16 pessoas, ou 15 aqui na sala. Cada um apresenta uma solução para o problema, dentro daquilo que é o seu conhecimento, seu ponto de vista, que ajuda a mitigar isso. Começar por apresentar a questão. Voltando a você já falou da questão da coaching. Exato. Seria um bom modelo para cada um mudar, pelo menos 5 anos. Um brainstorming rápido, para ver como podemos solucionar isso. Porque a primeira tem visão de mercado, visão essa que eu não esperava que encontrasse uma solução. Eu penso que o problema tem que ser melhor conhecido, ele é conhecido como modo precário. Segundo, nós podemos criar, a curto prazo, melhorar a cadeia de distribuição. O problema da zona também é a deficiência da cadeia de distribuição, ele é precário, isso também não é muito completo. A indústria da construção civil, da manutenção, pode ser um ensaio também que vai integrar muita gente. E último, conhecer o meu problema. Eu penso que a incorporação do conhecimento ali vai fazer toda a diferença. O problema central é de deficiente conhecimento. Sim. É a minha opinião. Também acho que o problema central é falta de uma boa informação e também a falta de formação. Porque para uma boa pessoa que está bem informada, por exemplo, que tem que entende bem da economia, ele não precisa estar aí para mudar. Ele precisa estar e fazer algo mais compatível. Então, o colega aposta na formação, na formação profissional. Ademais, tem uma... O que poderias fazer por uma vida do teu pai? Acho que temos que olhar essas questões práticas. Vamos discutir isso depois de nós. Não, tem gostaria de fazer uma questão. Sim, força! Bem, é importante, ficou percebido aqui que a zona é um problema social e foi mais outra vez constatado no seu estudo relativamente à questão da venda ambulante. E Mankenda, no estudo que fez, também falou da, ou melhor, fez o enquadramento desta teoria, teorias de funcionalismo. É, e eu gostaria de fazer uma abordagem no contexto dessa teoria, que, uma questão no contexto da teoria que o Mankenda usou, fez a sua abordagem no seu estudo. Segundo esta teoria funcionalística, todo elemento que existe tem função. Isso tem função porque tem sentido. Isso tem sentido e é positivo. E é positivo. Agora, onde é que se enquadra a questão da venda ambulante? É um elemento, existe, e se existe porque tem função e é positivo, segundo a teoria dos funcionalistas. Onde é que se enquadra relativamente à venda ambulante no contexto dessa teoria? Não é funcionado, não é? Então chama a atenção que muito fenômeno social é tão funcional como nós pensamos, definindo função e disfunção. Abrange função, lado positivo dos fenômenos, e disfunção, o lado negativo. Ou seja, a Zunga também tem seu lado positivo. Há muita gente que sobrevive, há muita gente, tanto as Zungas que vendem, tanto os seus consumidores, esse é o lado positivo da Zunga. O lado negativo é o quê? É que a Zunga é considerada um comportamento desviante, que é punível perante a lei. Já usaram a cena do lixo, já usaram a cena de grande estudo nas cidades, de estragar a paisagem, e é mais ou menos por aí. É na análise funcional do método onde nós encontramos essas todas as questões. É um comportamento desviado. Mas o meu é partido, é considerado um comportamento. Para mim é uma chave de sobrevivência. Sim, chave de barriga de dia. Sim, é pá. Para mim é uma estrela de sobrevivência, um problema social, tudo bem. As estrelas de governo surgem para as pessoas conseguirem se manter na determinada sociedade devido à competição, à força competitiva da sociedade. Porque é uma estratégia para você conseguir se manter. Mas eu, para mim, é uma estratégia de sobrevivência. O nosso governo é uma disfunção, nesse caso, é um comportamento desviante que é punível perante ele. Mais ou menos nesse fio do pensamento que eu acho. Queria até clarificar. Ok, Mateus, depois de fazer as últimas. Deixa eu ter uma questão. Não, queres ir embora? Está bem agora. Não, algum resumo, se calhar, de 2 minutos, que é para podermos fechar o nosso debate. Se pudermos continuar, então, depois de nós fechar, vamos continuar. Eu já tive o que eu estava a dizer. Eu organizei quando li o livro do Rocher, quando ele explicou essa questão do surgimento das novas sociedades no Cabo de África e Ásia. E eu me pus para a prova e achei que, de facto, era pertinente criar um estudo que possibilitasse perceber melhor uma possível solução para o problema. Mas para tal, para quem analisar se essa solução é funcional ou disfuncional. Recorri ao método, que é o clássico dessa área. E para tentar perceber a função e a disfunção, eu tive que ir a Rousteau, que é o perito em estágios de desenvolvimento econômico. Depois fiz um estudo de estômago na história que tanto agora, como da Inglaterra, que foi o país que se deu a primeira revolução industrial. Fui até os Estados Unidos, que é um país onde se propagou de forma incrível a revolução industrial, e vi uma certa semelhança com o fenómeno Zunga. Por isso é que eu decidi que não, vou escrever algo que tenha essa relação. Eu vi que na altura em que se deu a revolução industrial eram camponeses, que também saíam do seu campo, necessitavam para as grandes cidades, para serem trabalhadores assalariados. E nessa altura, houve uma exploração, para os burgueses criarem mecanismos de exploração e surgiram inúmeros problemas sociais que se revertem hoje nas sociedades. Muitos desses problemas sociais tiveram na origem de muitas ciências sociais, que é o caso da psicologia também. Essa emancipação de problemas sociais fez com que surgissem os tais sociólogos clássicos, o Conter, alguns assistência, Emília do Pen e outros, Carlos Marx, Max Weber, são clássicos da sociologia. E eu percebi que falta ver essa relação, quando analisei, eu vi que também eram pessoas que saíam da periferia, do centro, à procura de mudanças condições de vida. Se eu vi que na Inglaterra aproveitou-se essa mão de obra barata. Como o economista deve usar a teoria do Russell, maximizar os lucros em detrimento da diminuição dos custos. Isso é para quem um bom economista sempre trabalha com isso. Toda empresa, para se manter tudo, tem que emancipar os lucros e diminuir os custos. E vi que havia de facto isso, eu vi os meus que tem boa força de trabalho, tem vontade de trabalho, tem assiduidade. Eu vi umas certas características que os números têm. Eu digo, não, mas criamos indústrias e como as pessoas a trabalhar. Seria uma mais-valia para o país, eles são contribuintes. Vão contribuir de forma significativa para a economia do país, já que no mercado informal são criticados que não contribuem, não ajudam em nada. E depois me deparei com essa repressão dia a dia, que cada dia piora a corrida. Depois vi mais que essa lei de que tem que pagar 45 mil. Se o negócio pela diária nem são 45 mil quantos. Eu fiquei achando, vai ter esse dinheiro aonde? Se ela nem tem esse dinheiro para ela. Então comecei a analisar, decidi criar essa teoria, ou criar essa possível solução para esse problema. E depois, quando vi o êxito que teve na China, também eu disse não. Vi o êxito da China, vi o Japão, vi a Coreia, vi o Vietnã, eu disse que não. Se o Rocher disse que na Ásia e na África o fenômeno daria da mesma forma, se na Ásia já cresceu, por que não transplantamos o problema para a África? Talvez seria a solução para esse problema. Daí vamos criar mão de obra qualificada, vamos criar muitas. É a solução de um problema que traz mais soluções para muitos outros problemas. Por isso é que eu fiz o estudo, achei o documento, achei importante estudar isso. Porque essa questão da repressão que a nossa polícia, a nossa fiscalização, que o nosso governo tem feito, não tem conseguido dar conta do fato. Por isso eu sugiro, se o nosso governo quiser, que tente, porque nós temos que trabalhar com aquilo que o Max Weber chama de nacionalidade. Produzir o que é necessário com o que nós tivemos. Nós hoje não temos muitas coisas. O petróleo já baixou e estamos a lutar para essa diversificação da economia. E para a diversificação da economia, eu acho que a economia seria uma boa mão de obra, seria uma boa classe operária. Trabalharíamos só, conseguiríamos seguir o desemprego, conseguiríamos trabalhar para a expansão da cidade, sem falar que também conseguiríamos ter controle da taxa de natalidade. Porque a mulher, quando começar a trabalhar mesmo numa fábrica, acho que vai. A taxa de natalidade, a introdução das filhas e os métodos anticonceptivos, como aconteceu nos outros países, também vai dar efeito. Eu achei mais ou menos esse tudo presidente por causa dessas causas. E espero que, daqui a uns anos, talvez, se alguém de bom senso achar que vale a pena apostar, me sentiria orgulhoso de ter sido uma das suas pioneiras que também pensou do mesmo jeito. É mais ou menos isso que eu queria para terminar. Eu conseguiria também publicar, né, para que outras pessoas... Centro de Estudos Sociais de Angola, vai ser a Letânia, o título é Pensar em Angola, análise de diferentes problemas sociais. Vai sair esse artigo e muitos outros. Okay. Esperamos e vamos ler. Antes de nós terminarmos com o nosso espaço de debate, a sexta-feira tem como objetivo a partir do conhecimento, e também maximizar algumas pessoas que defendem outros temas conforme deve ser. Então, convido os colegas, né, a sugerir também temas que podemos vir debater no sentido de experiências e conhecimentos. Sim. E agradeço a presença de todos e Tempo, a próxima sugestão que nós precisamos é de partilha. Obrigado.